counting. Rede obrigatória de rádios, horário eleitoral gratuito. Rádio 55 e o programa Osmar Prefeito. Bom dia, Itajaí! E com toda alegria estamos chegando para mais um programa Osmar Prefeito, com essa energia contagiante de mudança do nosso guri do povo. Muda, Itajaí, que o guri do povo vem. Itajaí quer mudança. Itajaí quer 55. Hoje quero conversar com vocês sobre nossas obras e explicar por que faremos melhor e diferente. A campanha é um momento crucial para a democracia. É um tempo de balanço, reflexão e muitas comparações. Saiba inicialmente que o nosso foco principal não é o concreto. Nossa prioridade é você. Nós vamos estar empenhados em construir pontes e viadutos que realmente diminuam as distâncias entre realidades desiguais, priorizando todos os cantos e recantos de Itajaí. Além disso, vamos abrir novas estradas e rodovias, priorizando aquelas que levam a oportunidades, permitindo que as pessoas prosperem em seus bairros junto com suas famílias. Também vamos aterrar esse abismo que hoje existe entre o povo e a prefeitura, para que possamos não apenas ouvir, mas falar e nos comprometer. Estar próximo da nossa gente, abrir caminhos e oferecer oportunidades é uma das maiores obras que uma prefeitura pode realizar por sua gente. E é por isso, caro Marcelo, que somos diferentes dos demais. Certamente, Osmar. Itajaí continuará crescendo e evoluindo. Não seremos um governo frio e calculista. Seremos pautados pela seriedade, razão e honestidade. Mas também teremos coração para atender os pequenos, as necessidades das crianças, jovens, idosos, famílias e pessoas com deficiência. E você sabe, prefeito Osmar, enxergar Itajaí com o coração é uma virtude e uma bênção que carrego desde a minha adolescência, quando perdi a minha visão definitivamente. Que possamos sempre ver com o coração aquilo que os olhos não alcançam. É isso, Osmar. Obrigado pela parceria nessa jornada, Marcelo. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Por hoje é isso, pessoal. Um abraço e até lá. Coligação Mudança de Verdade, PSD, Republicanos, PRD, Avante e Podemos. Atenção, região oeste de Itajaí. Inicia agora um programa que vai olhar com carinho e dedicação essa região. Ação, ação, Itajaí quer ação. A região oeste é atualmente a região de maior crescimento de Itajaí. E também onde a cidade tem mais espaço, mais condições para expandir. Estamos falando de toda a área acima da BR-101, do Santa Regina até a Caimanduba, da Itaipava ao Limoeiro. Uma região que precisa do olhar cuidadoso da prefeitura para continuar crescendo, mas com qualidade de vida. Rádio 22. Olá, Itajaí. Olá, meus patrões. Em especial, um abraço para a nossa região oeste de Itajaí. Eu conheço bem essa parte da cidade. Passei boa parte da minha infância no São Vicente, perto do Rio Bonito. E há 23 anos, moro aqui na Itaipava. Conheço bem os desafios que essa região vive diariamente. Também sofro com o trânsito e uso o posto de saúde aqui do bairro. Junto com o Robson, vamos dar uma atenção especial para este lado da cidade. Trazer os serviços da prefeitura até aqui. Solucionar problemas antigos com ideias novas. Itajaí, é só votar no 22. Hoje eu quero firmar um compromisso com toda essa região. Nós vamos colocar em prática o Prefeitura em Ação. Eu e Rubens vamos levar a nossa equipe pelo menos uma vez por mês para um bairro diferente da cidade. Passar um dia inteiro ouvindo as sugestões dos moradores e vendo de perto os problemas que eles enfrentam todos os dias. É isso aí, Robson. A gente vai ter um olhar especial para esta região, começando pela mobilidade. O governo do estado está concluindo o processo de licitação para resolver o nó que é hoje esse trevo da 101 com a rodovia Antônio Raio. E nós vamos acompanhar, cobrar e encaminhar com o governador Jorginho Melo, logo em seguida, a solução definitiva também do trevo com a Jorge Lacerda. E não é só isso. A gente vai ter um olhar especial por essa região. Vamos solucionar outros grandes problemas de mobilidade que existem aqui na região. Vamos fazer uma estrada da Itaipava ao São Roque. Construir ligações entre Murta e Espinheiro, BR-101. A ligação entre a Paciência e o Brilhante. Vamos fazer também uma via entre o Santa Regina, passando pelo Portal 2, Salseiros, BR-101. Em parceria com o nosso governador Jorginho Melo. É trabalho para fazer, hein, Robson? É, Rubens. Política se faz com ação. E não é só isso. Tem mais. Nós vamos trazer os serviços da prefeitura mais perto das pessoas. É o 22. Aqui, grandes ideias viram ação. Vamos dar uma atenção para a saúde. Construir uma nova UPA 24 horas entre o Santa Regina e Portal 2 para atender todo o povo da região. Saúde perto de casa é qualidade de vida. Sem esquecer da educação, que é prioridade para nós. Nós precisamos construir mais escolas e somente na região oeste serão mais 4 unidades. Santa Regina, Portal 2, São Roque e Campeche. Hoje as crianças, os jovens dessas regiões precisam atravessar a rodovia para estudar. Nós vamos mudar essa realidade. Vamos em busca de mais Itajaí, desperta pra inovação. Toda essa região oeste, as margens da BR-101, Jorge Lacerda e Antônio Raio, merece um olhar mais atento da prefeitura. Comigo e com o Rubens, ela será atendida como merece. Itajaí tá com Robson e Rubens, não tem moleza, é gente de ação. Eu já decidi, no Robson vou votar, é preparado pra fazer, ele vem pra renovar. É 22, é 22, Robson Coelho, nosso futuro prefeito. Ele é honesto, é peixeiro raiz, sangue novo, experiente, esse cara sabe o que diz. É 22, é Robson Coelho. Ligação Itajaí, criação PLPD, novo, Agir, Federação PSDB e Cidadania. A eleição para prefeito em Itajaí está próxima e você precisa fazer uma escolha para o futuro da nossa cidade, para o seu futuro. Um dos candidatos é um vereador de 26 anos, sem nenhuma experiência em gestão. O outro é um ex-vereador, que também não tem currículo para administrar Itajaí, o maior PIB de Santa Catarina. Mas tem um cara que é novidade dessa eleição. Chiodini é um grande empresário. Já foi deputado estadual e federal. Já trouxe mais de 500 milhões em obras para a nossa cidade. Chiodini foi secretário de Estado em um período em que Santa Catarina foi um dos maiores geradores de emprego do país. A marca do Chiodini está em mais de 200 municípios catarinenses. Mas agora é hora de pensar no futuro com seriedade e responsabilidade. Pense na Itajaí das grandes obras e investimentos. Pense em um prefeito do tamanho de Itajaí. Pense Chiodini. Vote 15. Chiodini prefeito! Começa agora o programa Chiodini prefeito. Pensa grande Itajaí. Chiodini prefeito! Olá ouvintes, sou Carlos Chiodini e preciso do seu apoio para seguir trabalhando por Itajaí. Olá ouvinte, você que pensa grande, já sabe que Carlos Chiodini é a grande novidade dessa eleição em Itajaí. Chiodini escolheu o querido Dedé, peixeiro raiz, pra estar junto com ele na prefeitura. Porque Dedé é do povo, conhece de perto a necessidade da gente, a realidade dos bairros. Já fez muito sendo vereador e sabe o caminho certo pra fazer muito mais. Pensa grande, Itajaí, na hora de votar. Você, morador do Cordeiro de Baixo, ali que dá acesso à Murta, se recorda da pavimentação e da abertura da rua Milton Pimentel? Aquela que liga Sebastião Romeu Soares até a Murta. Olha o quanto que o pessoal conseguiu ganhar de tempo de saída da Murta ou acesso ali na parte de baixo dos Cordeiros. Quem gostou dessa obra foram meus amigos lá do material de construção, lá do Lico. Ô Lico, ficou boa a obra, hein? E a drenagem da Eurípides de Leal Amorim, que sai lá de dentro da Liquigás, ao lado da GDC, e vai até a César Stan. Os alagamentos constantes naquela região ali da Poeta Pedro de Nascimento. Nosso amigo alemão ali do bar ficou muito feliz e toda a galera agradeceu bastante. Vamos seguir fazer grandes obras e melhorando a vida dessas pessoas. Exatamente, Dedé. E para encarar o congestionamento da BR-101, vamos construir o contorno viário de Itajaí. O contorno viário de Floripa já resolveu o problema que tinha lá. A mesma solução a gente vai fazer aqui na nossa cidade. Uma ligação nova, da Antônio Raio até a Jorge Lacerda. O transporte de cargas e todo mundo que vai para Ilhota, Brusque e Blumenau vai ter essa nova opção. Gostou? Acompanhe as ações dos nossos candidatos também nas redes sociais. @ Carlos Chiodini. No próximo programa, Dedé vai falar sobre o que já fez no bairro Santa Regina. Pensa grande, Itajaí! Agora é 15 Chiodini, é Itajaí em primeiro lugar. Agora é 15 Chiodini, é Itajaí em primeiro lugar. Chiodini é 15. Coligação Itajaí em primeiro lugar. MDB, União Brasil, PDT, PSB, mobiliza e solidariedade. Desfaz, nesse momento, rede obrigatória de rádios que transmitiu o horário eleitoral gratuito. Não toque no seu rádio. Show da manhã, volta já. Ei, você aí mesmo, você que está ouvindo o rádio, ou melhor, você aí que está usando celular e dirigindo ao mesmo tempo. Você sabia que os acidentes de trânsito causam vítimas devido às imprudências e distrações do motorista? Dirigir usando o celular é assim, fechar os olhos para o perigo. Campanha de conscientização por um trânsito mais seguro. Uma campanha da Difusora. Chiodini é a grande novidade dessa campanha em Itajaí. Foi o Chiodini que garantiu recurso para construção de uma maternidade novinha. Conquistamos mais 103 milhões do PAC para iniciar as obras da nova maternidade de Itajaí. Não é promessa, o contrato já está assinado. Atendimento 24 horas com mais 100 leitos e uma nova UTI neonatal. Tudo isso para atender nossas crianças e mulheres com o cuidado que elas merecem. Chiodini Prefeito! Quando o assunto é respeito e segurança, você também precisa ter cuidado com o que faz nos videogames e nos jogos online. Algumas regras que você precisa seguir nesse momento são: não usar xingamentos, apelidos e zoações ofensivas com os adversários ou com seu time. Além disso, você precisa tirar um tempo para curtir a vida fora das telas. Dê um pause. Cidadania Digital. Universo digital mais seguro para todos. Apoio a Caerte. De segunda a sexta, das 9 às 11, você fica bem informado com as principais notícias da região, do estado e do Brasil. Trânsito Livre, na apresentação da Ariel Silva. Você está na Difusora, você está no Trânsito Livre, bom dia. Trânsito Livre, sua dose diária de informação. De segunda a sexta, das 9 às 11, aqui na Difusora. Sua melhor sintonia todo dia. Conviver diariamente com barro e poeira não é fácil. Para mudar essa realidade nos bairros, vamos avançar com a Operação Tapete Preto, investindo pesado no asfaltamento de ruas. Essa iniciativa proporcionará mais qualidade de vida para os cidadãos e aumentará a valorização dos imóveis na cidade. É a Operação Tapete Preto com asfalto e asfalto de qualidade para o itajaiense. Osmar 55. Coligação Mudança de Verdade. PSD, Republicanos, PRD, Avante e Podemos. Se você usa drogas, tentou parar sozinho e não conseguiu, procure Narcóticos Anônimos. Nós podemos ajudar. Participe de nossas reuniões. É gratuito. É um programa para homens e mulheres. Eu sou Eduardo Grave. Nascido em Itajaí, me criei brincando nas ruas do bairro São João. Eu acredito em um Itajaí que prioriza a infância e a juventude. Vote 4106 Eduardo Grappi e para prefeito, Chiodini 15. 15! Meu nome é Peregrino, 4077, pelo Imaruí, para o prefeito Chiodini, número 15. Vamos falar do estado profundo das coisas. O sistema de saúde e assistência social estão de joelhos. Deve melhorar. Se você não pode vencê-los, junte-se a mim. Difusora M 1530. Participe de nossa programação também pelo WhatsApp 47-3348-2992. Participe! Vote nos nossos vereadores. Com esporte transformamos vidas, promovendo bem-estar à criança, ao idoso e à saúde da família de Itajaí. Quero fazer ainda mais, por isso peço seu voto. Leandro do Nadar 15555. Juntos, de braçada para o futuro. 15! É por amar nossa cidade que quero ser seu representante. Eu sou o Júnior da Vila. Quero continuar sendo prestativo e resolutivo como eu tenho sido até aqui. Júnior da Vila 15444. Conto com você. Vote nos nossos vereadores do Avante. Sou Bel Schaupert, jornalista e peixeira com orgulho. Vamos juntos fazer uma Itajaí mais humana, sustentável e inteligente. Bel Schaupert 70070, para prefeito Osmar 55. Eu sou o Fernando da Academia Cultuar, empresário, ex-tenente do Exército e há 25 anos estou transformando pessoas através do esporte. Força para mudar, Fernando da Cultuar 70111. 12 horas e 15 minutos. Estamos de volta! Show da manhã! Greetings, loved ones. I know a place where the grass is really greener. Warm, wet and wild. There must be something in the water. Turn it up, cause it's getting heavy. Wild, wild, West Coast. These are the girls I love the most. I mean the ones, I mean like she's the one. Kiss her, touch her, squeeze her bones. The girl's a freak, she drive a Jeep. And live on the beach. I'm okay, I won't play. I love the bay, just like I love LA. Venice Beach and Palm Springs. Summertime is everything. Homeboys hanging out. All that ass hanging out. Bikinis, bikinis, martinis. No winnies, just the king and the queen. Katie, my baby. Look at here, baby. I'm all up on you, cause you represent California. Girls were undeniable. Wine, fresh beer,